aquele sou. Galera também da Rádio Metró, da Clube FM de Fronteira, Minas Gerais, Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Vila Nova FM de Vila Nova do Piauí, pessoal também da Pedra Bonita FM de Itaporanga, Paraíba, que tá com a gente agora, e também as demais rádios, todo mundo que eu não mencionei aqui, sinta-se abraçado por nós. Mas, meus amigos, o tempo ruge, a Sapucaí é grande, vamos agora com o nosso Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Hoje o duelo é entre ele e Anderson Lima, que venceu a última etapa do Quem Quer Ser o Endividado, e o Gabriel Lins, o gatuno, direto de Cabedelo, Paraíba, que quer ser o novo vencedor do jogo de perguntas que premia a burrice. Quem será que vai sair vencedor neste duelo? Vamos acompanhar agora. É o Quem Quer Ser o Endividado aqui na sua Bodega do Maguila. Começa agora na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian da Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Hoje estamos em mais uma etapa aqui do nosso programa e estamos com os nossos dois participantes de hoje. Do meu lado esquerdo está o campeão da última etapa do Quem Quer Ser o Endividado, destronou o Ronald Lewis após 7 programas, está vindo aí para uma segunda vitória, né? Quer vencer de novo e seguir no nosso quadro, diretamente de Penedo, Alagoas, Anderson Lima, seja bem-vindo. Valeu, Ian, e agora virei o Naim do qual é a música, né? Se o Ronald era o Ronivon, agora eu sou o Naim, mais tosco, mas com mais vitórias. Vamos nessa. É isso aí. E do meu lado direito temos o desafiante de hoje. Ele que é meu amigo, meu colega, uma pessoa de um coração imenso. Gosto muito desse cara. É um cara talentoso, tem futuro na comunicação. Diretamente de Cabedelo, Paraíba, a cidade do cabelo, Gabriel Lins, o gatuno. Seja muito bem-vindo. Alô, galera. Aê. Olá. Pra mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, com o pessoal da bodega, desde já agradecendo o convite e vamos lá, né, que o programa de hoje tá sensacional. É isso aí, hoje promete. E pra você que tá chegando agora, não sabe o que é o Quem Quer Ser Endividado, não sabe nem o que quer dizer, é assim que funciona o nosso programa, certo? Nós temos duas etapas. Na primeira etapa, cada um tem R$15 e nós vamos dar 6 perguntas, 3 perguntas para cada participante. Se o participante errar uma das perguntas, ele tem que pagar R$5 ao seu adversário. Na segunda etapa, é o tudo ou nada. Se a pessoa erra a pergunta, ela perde tudo e todo o valor que ela tinha vai passar para o oponente. E caso ninguém erre as perguntas, todo mundo acerte as perguntas nas duas etapas, nós vamos para uma etapa extra, onde nós vamos jogar perguntas aleatórias e quem errar primeiro perde, o oponente ou o adversário passa para a próxima etapa. Deu para entender mais ou menos? Vamos agora definir quem começa essa primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado, na base do cara ou coroa. Gatuno, você escolhe cara ou coroa? Eu escolho a cara, né? Que tem a face. Face. Certo, então o Anderson fica com a coroa. Vamos sortear aqui. Ai, a moeda caiu. De novo. Deu cara. Então, Gatuno, começa o nosso Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Atenção, Gatuno, essa é a sua primeira pergunta desta primeira fase. Qual dessas usinas hidrelétricas não está localizada no Brasil? Qual dessas usinas hidrelétricas não está em solo brasileiro? Letra A, Furnas. Letra B, Henri Borden. Letra C, Sobradinho. Ou letra D, Três Gargantas. Resposta, Gabriel Lins. Gatuno. Ah, então, Ian, eu não faço a mais mínima ideia, mas eu acredito, né? Acredito que seja algumas dessas, né, que estejam aqui. Deixa de enrolação, escolhe logo. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Deixa eu repetir aqui. Letra A, Furnas. Letra B, Henri Borden. Letra C, Sobradinho. Ou letra D, Três Gargantas? Olha, eu acredito que pelo nome, letra B. Você tem certeza? Sim. Certo. Então, Gabriel Lins, o gatuno, foi na letra B, Henri Borden. E a resposta está... errada, errada. Já começou mal. Dinheiro, gato. Começou mal. Dinheiro. Vai ter que dar R$5 ao Anderson Lima. Na verdade, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, Gatuno, você que é um cara muito entendido em geografia que eu sei, fica na China, rapaz. É a maior usina hidrelétrica do mundo. Não, não, não. Pegadinha no nível lá. Em que ano foi feita a Torre de Babel? Pois é, então você não prestou atenção no enunciado e agora tem que dar R$5 a Anderson Lima. Ah, complicado, complicado. Agora dinheiro. Então o placar fica assim: Anderson Lima com R$20, Gatuno com R$10. Atenção, Anderson, vamos para a nossa primeira pergunta. Muita atenção. Vamos. Que nadador brasileiro bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre em 2009? Que nadador brasileiro bateu o recorde mundial dos 50 metros nado livre em 2009? Letra A, Fernando Scherer. Letra B, Bruno Fratos. Letra C, César Cielo. Ou letra D, Daniel Dias? Não responda agora, Anderson, não responda agora, porque nós vamos para um breve intervalo. Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos e na volta você responde essa pergunta que eu te soltei, tá bom? Você aí de casa também, não mude de estação. É rapidinho, é já que a gente volta com o meu, seu, nosso e principalmente deles. Quem quer ser o endividado? A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. E o intervalo é muito rápido. Rápido, rápido. 879. Postos Mateus tem toda a qualidade. Melhor lubrificante combustível da cidade. Calibra seu pneu e não te cobra nada. Postos Mateus, qualidade comprovada. Bora, bora, bora abastecer no Mateus. Esse é o posto que faz a diferença. Bora, bora, bora para os Postos Mateus. Nossos funcionários agradecem a preferência. Postos Mateus, combustíveis de qualidade. Em Paulistana, Acauã, Queimada Nova, Betânia, Jaicós. E na BR-316, quilômetro 87. Telefone 89-99426-3026. Seu carro merece, seu bolso agradece. Postos Mateus. Sei que tá com medo de se entregar. Seu coração ainda tá com o pé atrás. Por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou. O melhor preço, o melhor atendimento e a maior facilidade, você já sabe, é no Armazém do Povo. Armário para cozinha, 7 portas e 2 gavetas, ótimo espaço. Somente R$ 999 à vista ou 12 vezes de R$ 99 mensais. Copa tubular, 4 cadeiras com tampo de granito, por apenas R$ 799 à vista ou 12 vezes de R$ 79. Ofertas assim, só no Armazém do Povo. Cozinha Itatiaia em aço, 4 peças com balcão incluso, por somente R$ 1.599 à vista ou 12 vezes de R$ 159 mensais. Refrigerador Consul Duplex 334 litros com degelo automático, por apenas R$ 2.999 ou 12 vezes de R$ 299. Box casal de molas Topazio Spring Top, por apenas R$ 899 à vista ou 12 vezes de R$ 89. Armazém do Povo, onde tem qualidade, preço baixo e com a entrega e montagem mais rápida da região. No Armazém do Povo, você tá em casa. Seu coração ainda tá com pé atrás, por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou demais. Mas se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Ouça todos os dias, de segunda a sexta-feira, nessa emissora, das 11h30 ao meio-dia, o programa Corrente de Fé, com o médium vidente espiritualista, seu Zé do Maranhão, um dos maiores e mais conceituados espiritualistas do Brasil. Se você passa por momentos difíceis na vida, doenças misteriosas te perseguem, vícios de embriaguez ou drogas, problemas no casamento,